Fernando Flock na presente. Master, top 9840, copiou? Negativo. Acordei com o centro aqui, tá autorizado o Flock, direto. Ok, voando direto, Flock, top 9840. O 9840, chame agora o centro em 12685, alterna 12545. Boa viagem ao terra do garantido aí. É isso aí, 12685-2545. Grande abraço, até a volta. Controle, o gol 1605. Colo 605, bom dia, contato radar, submantenha 400, saída da El, autorizada ANA presente. Gente, bom dia, autorizada presente da El. Controle, o Juliano Quebec, que ele está pronto para iniciar o lançamento. Ciente, paciente dos tráficos, faz um sobrevoo em Veracruz, né? Afirmativo, estamos em coordenação com ele. Ok, livre lançamento, é porte descida. Tranquilo. Salvador, bom dia, objeto 6726, cruza nível 90, desce para 150, ciente da Mike. Web 6726, identifique chegada Mari, desce inicialmente uma centena. Ciente acionado, desce uma centena, 6726. Eita, chame solo em 1 ou 2, 1 desce, sim, 9. 2 1 9, sendo liberado, 8. Oi, Salvador, papapá, língua, papapá, intercionado, 3 a bordo, para táxi. 3325, bom dia. Repatará. Bom fim. Prossiga. Percebeu o problema, atrapalhou bastante aqui o controle, o Alfa Vitor Juliette. Livre exceção para 1.500 pés, reporte rotatória. Para defender o Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, ciente, livre descida, reporte cruzando 2.000 pés. Kilo. Salvador, bom dia, pastor 3-2, só mais, pastor Coral, 090 de Aliozinho. Confere, pastor 3-2, 3 milhas de coral, mantenha 010 para o Edmari, o pastor 3-2, reporte descida, está sob vigilância radar. Pastor 3-2, vou na proa de Mari, está na idade descida. Desça ao 050, pastor 3-2. 050, pastor 3-2. Mike, é com delta frequência livre. Para nós a proa norte seria mais ideal. Doutorizado, decolar direto com proa corredor forte, reporte por través de buraquinho. O Lima para Mike. Gente, no caso da nossa radial 348, seria o setor de Feira de Santana, não pegaria o corredor forte. 6726, desça ao 050. 050, objeto 6726. Posição. Gente, manterá. para o táxi, está 3859. POB de 72, autonomia de 4 horas e 40, alterna Campinas. Bom dia. Dia. 859, autorizado táxi via Pátio Juliette Alfa até antes da Delta. Reporte para ingresso no Taxi Delta. Ok, Pátio Juliette Alfa até antes da Delta. Reportarei para ingresso na Delta. Então, 3, 3, 8, 9. Autorizado direto, radial 348. Reporte fora do sol, limpa para o Mike. Excelente, muito grato. Mike, decolado agora aos 38, controle 199, desde Cima 8, bom voo. Obrigado, chamar a 198, Lima, Papa Mike. Tudo Salvador, papapá, Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike, Salvador. Decolado, autorizado inicialmente sair na radial 348. Até 70 milhas o nosso destino. Gente, acione o código 5015, Lima Papa Mike. Confirmando, 5015. Correto, 5015. Teste, acionará 5015. Gente da Mike aguardando, né? Uno 888, irá dar passagem ao Airbus da TAM, sua frente na Alfa, após ingresso aqui no pátio 3. Corrigindo, dá passagem ao Airbus da TAM, após prossegue em frente, via Índia para o portão 03. Gente, 882, pause o TAM, Índia para o 3. 86, tudo bem? Commodore Tower, morning, trip 5414. Prossiga, Salvador, Lima, direto, Lima. 56 milhas fora, chame o controle Ilhéus 120 decimal 1, tenha uma boa viagem. 1201, no grande, tenha uma boa viagem, senhor. Lima, de Neto Lima. Finito 1015. Roger, I'll call you back on when the gear's out. 0 ILS X-ray sem glide, 2000 pés, 1095, vai reportar estabilizado 6726. Salvador, Salvador, bom dia, senhor. Desejado até a patrão, uma vida, sentido com informação, Mike. 3620, bom dia. Identifique chegada a mar e desça uma centena inicialmente, proa de Itape. Itape, desce ao 100, 3620. Prossiga. TAM 3454, está autorizado Recife, nível de voo 330 via Upper Whisky 58. Decola down no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 5032 é o transponder, o controle 119.8. Autorizado Recife, 330, Brisco 58, decola curva à esquerda, Puca Aracaju, aciona 5032, frequência 198, 3454. Então 3454, cotejamento correto, confirma o portão. Portão 612. Cotejamento correto, reporte quando pronto no 06, portão, para posicionamento. Portarei 3454. Posso esperar na Delta, pronto. Gente, está visual com a TR da trip que está na aproximação? Afirmativo, senhor. Após o pouso do mesmo, a linha mantém. Pouso da TR, a linha mantém, então 3859. Pessoal, essa é uma curva 7. Gente, a radial seria 050, se afasta até 45 milhas de Salvador. Gente, era coordenada, guarde. Salve Salvador, bom dia. Avianca Brasil 6311 para autorização. Guarulhos 340, por gentileza. 340 Guarulhos, será coordenado Guajicop, Avianca 63 no 1. Informação em curso é Mike. Vou copiar, obrigado. Eu recebo um tráfego sua posição de 12 horas, 30 milhas, mantendo 1.500 pés. É o único que eu tenho para lhe informar. Tem um tráfego 1 hora, é um Caravan cruzando 065 e descida. Pastor 32, desça ao nível 040. 040, Pastor 32. O Alfa Vitor Juliette está em Paris. O Alfa Vitor Juliette, ciente, reporte rotatória. Reportará a rotatória, Alfa Vitor Juliette. 1-2 small 9, approve the taxi, the first intersection right. 1-2-1 small 9, 5, 4. O TAM 3620, desça ao nível 0620. 0-6-0-3-0-0-0. Confirmando, helicóptero? Salvador Brown, good morning, trip to 514, vacated by Golf Taxway. Confirme a rádio que se aproxima de Salvador. Já autorizada para 3859. Company, text via Alpha Juliet to remote position. Alpha and Juliet to remote position. 5-4. Controle, o Alfa Vitor Juliette está visual com o campo. Torre 1-1-3-6, Alfa Vitor Juliette. Prefere a torre Alfa Vitor Juliette. Estabilizado, objeto 6726. 6726, completo LS sem glide, cabeceira deslocada em 90 metros, torre 1-1-8-6. Está deslocada 90 ou 1200? E aí, tem Alfa Vitor Juliette, reporte na rotatória. Mandará a rotatória, com a vida do Juliette. 1200 metros. Décima 8, bom voo. Pichão 19-8, TAM 3859, bom dia. Torre, objeto 6726. 6726, quanto à aproximação, informa cabeceira deslocada, primeiros 1200 metros, ajuste no 0-5. Ok, cabeceira deslocada 1200 metros. No 095 ajuste, prossegue aproximação para uma milha do marcador externo. Tem ativo. Salvador, contato radar, submantenha 300, saída gole. 300, saída gole, tá? 3859. Salvador 3620, tem como sumar o número do pouso, número 3 ou 2? Número 2. Pista no 0, objeto 6726. Torre Alfa Vitor Juliette está na rotatória. Tem autorizado interceptar sinal da 107, reporte ponto visual com a aeronave na aproximação da 10. O Alfa Vitor Juliette está autorizado a sinal da 107 e está visual com a aeronave na final da 10. Sim, quanto à aproximação, o Alfa Vitor Juliette será o número 2 para pouso em Salvador, reporte sinal de 3 milhas. Alfa Vitor Juliette é o número 2 para o pouso, reportará na final de 17 após o esquerdo do 3 da Sul, aguardando a liberação do 2 do Salvador. Cotejamento correto, confirme o POB. 03 a bordo, pátio 4, fracionamento de táxi à torre, 108, meia dúzia. Bom voo. Obrigado, Samara, 26, essa volta. Avião que é 6311, pronto, cópia. Pronto pra cópia. Avião que é 6311, autorizado, Guarulhos, livre voo 340 via Upper Whisky 58. Decolada 10, primeira curva direita, saída Gola e transição Gonza. 5026, transponder o controle 119.8. Seja aprovado 340 Guarulhos, decolando da 10 com curva direita, saída Gole, transição Gonza, 5026, 119.8. Cotejamento correto após quando pronto para acionamento e push. Chamará pronto. 3859. Ok, mantenha a saída guarda de coordenação. Mantendo o perfil de saída, tá? 3859. Astor 32, atende tráfego 9 horas, 3 milhas e meia, rumo Nordeste, cruzando 060 em descida, o Airbus 320 será ultrapassado por esse tráfego. Ciente, ainda não está visual, Astor 32. O Vitor Maquevec confirma procedência? Vitor Mike Quebec confirme procedência? Procedência, Serra 90, Vitor, Barro, Valência. Prato. Objeto 6726, direita, solo em 1219. Alfa Vida Juliette avistado, pouso autorizado 17, 180 graus com 4 nós. Pouso autorizado 17, Alfa Vida Juliette. Referência com o tráfego, o plano 362A, poderia levar o servidor 366? Ciente, na presente, autorizado servidor 366, reporte estabilizado na final 3620. Como na final 3620, tá? Pastor 32 para sequenciamento, mantenha presente pro seu limite localizador. Tem a pro, limite ou lote, pastor 32. Quando livre, acionamento, chama para o táxi. Taxi Kilo. Alfa, reporte antes daquilo, 6726. Chamada de pouso, ciente, 20 milhas fora, frequência livre para a coordenação local, uma boa viagem. Passou o ETAP, mantém 040, passa 32. Ciente, pastor 32, desça para 3 mil pés, 1015. 3 mil pés, 1015, passou 32. Controle de Salvador, o Bravo XP Foxtrot, retorno para Salvador. No corredor da Cruz, a 1.500 metros. Ciente, o Bravo XC Foxtrot, atente tráfego do Vitor Mike Quebec, passando através de Vera Cruz, já mantendo 1.500 pés. O Bravo XC Foxtrot. Bandeira 1.500 pés, o Bravo XC Foxtrot. Aproximando-se do ataque sua equila, objeto 6726. Objeto 6726, ataque via Alfa, reporte autorizado Alfa, Índia, portão 02. Alfa Índia, portão 02, 6726. Pastor 32 para o localizador, direita para o 075, reporte estabilizado, Locke. Direita para o 075, vai reportar estabilizado, pastor 32. Nove, chame Recife 1288, alterno 3325. Oficial 288, confirmando a secundária. 1-3325. Eu ativo 3325, obrigado, tá 3859. 23 mil pés, pastor 32. Ciente, pastor 32, livre para 2 mil pés, autorizado LS X-Ray sem glide, cabeceira deslocada em 1200 metros. Reporte estabilizado na final. Autorizado e LS X-Ray sem glide, o pastor 32 desce para 2 mil, vai reportar estabilizado. Vai depender da rota, confirme a rota. Provável momo alvo desse teu trip. Momo alvo desse teu, obrigado. Estabilizado no lote, pastor 32. Pastor 32, completo o procedimento, reduz a aproximação, chame torre 1-1-8-3, mão 6. Uma torre, 118-6, pastor 32. Controle, 91-108, Ecotel, 20-1-0. November 1-108, Ecotel, ciente, reporte rotatória. Autorizado da presença de voz direto rotatória, senhor? Autorizado. Colaboração. Controle Papa Romeu XRJCR, bom dia, ciente da Mike, cruzo 140 na proa de Alagoinhas. Papa Romeu X-Ray Juliette Serra, bom dia, identifique, chegada bom, fidesa ao 040. Chegada bom, identificou 040, X-Ray Juliette Serra. 224, 240, será coordenado, guardicópia, a informação em busca Mike. Da ciente dela, graças a Deus. Cabeceira deslocada, uma certa aproximação número 2, passou 3-2. Charlie Alpha, cleared flight level 200 to Jacobina, on the radio 320 until 100 miles. 100 miles, cancel your flight plan and to head flight level 145. This is your condition. Take off from runway 17, turn left, Momo departure, Albu transition, after Albu direct Jacobina. Flight level, scope code 45041, frequency is 119.8. Five 14 and do it 0514. 0540. 06 on board. Okay, Mike Charlie Alpha, clear to correction. To start up in taxi, contact to tower 118.6. estacionamento, portão 06, TAM 3454. TAM 3454, 06, autorizado, puxa acionar e reportar táxi. Autorizado, reporta táxi, TAM 3454. Solo agora aos 57, direita, solo 121, decimal 9. 19, 3620, TAM. Ali Alfa, Pio estará para o próximo táxi. Sou externo, passou 3-2. Solo Salvador, tá 3-6-2-0, livrando a escuta. Informo cabeceira deslocada 1 no 1.200 metros, atende para homens e viaturas dentro da área restrita. O ajuste no 0 no 5, vento sul, 1 no 90 graus com 1.200 nós, livre pouso, pista no 0, cabeceira deslocada. Passou 3-2, livre pouso na 1 no 0, cabeceira deslocada. November 108 vai contra El Salvador. Sentido aqui, ó. Sentido, faça um 360 pela esquerda. Temos aeronave com falha de comunicação se aproximando para 17, ok? November 108 vai contra El. Está fazendo 360 na presente, vai contra uma Bravo, XC Foxtrot, Salvador. Vai, escuta. Você avisa uma com Vitor Mike Quebec? Confirme. O senhor está visual com o Vitor Mike Quebec? Qual a posição dele agora? Justamente o que eu estou perguntando, ele sumiu do meu radar, não tem uma posição precisa do tráfego. Não, não estou visual com ele não. Correção, Bravo, XC Foxtrot. Gente, reporte rotatório. Depois estará rotatório, eu foco. Controle. Gentileza, mais um. Alfa Delta, mantém a posição e aguarde para o táxi. Salvador, Avianca Brasil 63 no Uno, no gate Uno para acionamento na posição e posterior pushback. Livre acionar, chame para pronto para o push, Avianca 63 no Uno. Chamar a push no Uno. Solo Salvador, bom dia. É o Golf. É o Gol 1983, informação Mike, autorização Guarulhos. Eita, após o push, irá para o 44, mantém a posição e aguarde. Táxi a pista, reporte pista livre. Passou 3-2, livre backtrack, vai reportar livre na hotel.